Comunicado 133. Caxias do Sul, 1250 kHz, onda média. Rio Grande do Sul. Bom dia, Caxias. Apresentado por mim, Antônio Pacheco de Oliveira. Bom dia, Caxias, o primeiro programa da manhã, com muitas músicas e informações. Convidado a acompanhar todos os sábados, das 16 às 16h30 horas, o programa Encontro com a Palavra de Deus, um programa da Igreja Monte Sião de Caxias do Sul, apresentado pelos pastores da comunidade. Difusora Caxias e o programa Bom Dia Caxias. Seguimos com músicas. Contabilidade Inês Morandi. presta assessoria contábil no geral, como fiscal, trabalhista, abertura de empresas, declaração de imposto de renda, física e jurídica, contrato de locação e compra e venda, procurações, aposentadorias e outros serviços contábeis. Endereço: Rua Marquês de Erval, número 1425, segundo andar, sala 201, em cima da Refrescata. Contabilidade Inês Morange.